lutando contra o seu interior. Seu eu dizendo que já acabou. Eu sei que é bem difícil de acreditar quando tudo ao seu redor diz que é melhor parar. Palavras jogadas ao vento só aumentou a dor e o teu sofrimento. Mas hoje Deus tem algo para te dizer. Não temas, filho, eu vou te socorrer. Na tua casa Ele vai chegar com restituição. No celeiro vazio vai ter multiplicação. E o teu casamento não vai acabar, porque hoje o teu Deus vai restaurar. Hoje Deus vai visitar a sua casa. Ele vai entrar para fazer morada. Hoje o que Deus vai fazer, o homem natural não vai compreender. Hoje Deus vai desfazer a maldição. E dentro do teu lar vai ter restauração. É hoje que Deus vai fazer milagre na tua casa acontecer. E o teu casamento não vai acabar.